Portal do Arrocha. Bora, meu parceiro, dá e pura coro. Empurra aí que é sucesso. Segure! Rafinha, o Big Love. Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora da casa da sua amiga e você não foi? Eu fiquei sozinho. Olha pra você, assinei o Netflix sem poder. Fiz um jantarzinho pra impressionar você e você não veio. Você só quer rolê, fica só de bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas, nada de você. Você queria o quê? Trair, trair sim, trair. Trairia de novo. Você queria ser sucesso, tome aí seu nome na boca do povo. Trair, trair sim, de novo. Você queria ser sucesso e tome aí seu nome na boca do povo. Pedrinho CDs. Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora da casa da sua amiga e você não foi? Olha pra você, assinei o Netflix sem poder. Fiz um jantarzinho pra impressionar você e você não veio. Você só quer rolê, fica só de bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas, nada de você. Você queria o quê? Trair, trair sim, trair, trairia de novo. Você queria ser sucesso, tome aí seu nome na boca do povo. Trair, trair sim, trairia de novo. Você queria ser sucesso, tome aí seu nome na boca do povo.